ficheiro 38, página 210. O rolo mostra não só os casulos ao nível da rua, mas também os subterrâneos. Reparo que no subsolo as linhas estreitas e previsíveis da planta das ruas estão entrecruzadas com uma confusão sinuosa de túneis. No entanto, os casulos parecem menos numerosos. A dois apartamentos de distância, um tubo vertical liga o nosso prédio aos túneis. Para chegar ao apartamento do tubo, teremos de atravessar um poço de manutenção muito estreito que segue o comprimento do edifício. Podemos entrar no poço pela parte de trás de um armário no andar de cima. Muito bem, então, vamos deixar isto exatamente como estava, sugiro. Apagamos todos os sinais da nossa presença. Deitamos as latas vazias pelo cano do lixo abaixo. Metemos as latas cheias nos bolsos para mais tarde. Viramos as almofadas dos sofás manchadas de sangue e limpamos os vestígios do gel dos ladrilhos. Não podemos arranjar o trinco da porta da frente, mas fechamos um segundo ferrolho que pelo menos impedirá a porta de se abrir sozinha. Por fim, resta resolver o problema do Pita. Ele instala-se no sofá azul, recusando-se a mexer. Não vou. Se for, ou revelo a vossa posição, ou agrido outra pessoa. Os homens do Snow vão encontrar-te, lembra o Finnick. Então deixem-me um comprimido. Só o tomarei se for mesmo preciso, insiste o Pita. Isso não é alternativa. Vens connosco, decida Jackson. Se não o quê? Dão-me um tiro? Pergunta o Pita. Damos-te uma pancada na cabeça e arrastamos-te connosco, responde o Holmes, o que só nos vai atrasar e colocar em perigo. Parem de se armarem nobres, não me importo de morrer. Ele volta-se para mim, suplicando. Katniss, por favor, não percebes? Quero sair disto. O problema é que percebo. Porque é que não consigo simplesmente abandoná-lo? Passar-lhe discretamente um comprimido. Puxar o gatilho. Será porque me preocupo demasiado com o Pita? Ou demasiado com a possibilidade de deixar o Snow vencer? Será que o transformei num títere nos meus jogos pessoais? Seria desprezível, mas não sei se estou acima disso. Se for verdade, seria mais generoso matar o Pita agora. No entanto, aconteça o que acontecer, não é a generosidade que me motiva. Estamos a perder tempo. Vens de livre vontade ou pomos-te inconsciente? O Pita esconde o rosto nas mãos durante os momentos. Depois levanta-se para se juntar a nós. Soltamos-lhe as mãos? Pergunta alegre um. Não, rosna-lhe o Pita, apertando as algemas contra o corpo. Não, concordo, mas quero a chave. A Jackson entrega-me sem uma palavra. Meto-a no bolso das calças e ouço-a bater na pérola. Quando Holmes força a pequena porta de metal do poço de manutenção, deparamo-nos com outro problema. O Castor e o Pollux nunca caberão na estreita passagem com as suas carapaças de inseto. Decidem tirá-las e levar apenas as câmaras suplentes de emergência. Estas têm o tamanho de uma caixa de sapatos e provavelmente funcionam tão bem como as outras. O Messala não consegue pensar num sítio melhor para esconder as volumosas carapaças. Por isso, acabamos por guardá-las no armário. Oferecer uma pista tão fácil aos nossos inimigos deixa-me bastante frustrada, mas que mais podemos fazer? Mesmo seguindo em fila indiana, segurando as mochilas e o equipamento de lado, temos dificuldade em avançar. Passamos ao lado do primeiro apartamento e forçamos a entrada no segundo. Neste apartamento, um dos quartos de dormir tem uma porta com um sinal que diz dispensa, em vez de uma casa de banho. Por trás da porta fica a divisão com a entrada para o tubo. O Messala olha de sobreolho carregado para a grande tampa redonda, regressando por um instante ao seu mundo complicado. É por isso que ninguém quer o apartamento do centro, com trabalhadores a entrar e a sair e sem uma segunda casa de banho. Mas a renda é bastante mais barata. Depois repara na expressão divertida do Finnick e acrescenta: esqueçam. A tampa do tubo abre-se com facilidade. Uma escada larga, com pisos de borracha nos degraus, permite uma descida rápida e fácil para as entranhas da cidade. Juntamo-nos na base da escada, esperando que os olhos se adaptem às débeis faixas de luz, inalando a mistura de químicos, bolor e esgotos. O Pollux, pálido e transpirado, estende a mão e agarra-se ao pulso do castor, como se pudesse cair se não houvesse alguém em quem se apoiar. O meu irmão trabalhou aqui embaixo, depois de se tornar um Avox, explica o castor. Claro, quem mais arranjariam para fazer a manutenção destas passagens úmidas, frias, mal cheirosas, armadilhadas de casulos? Foram precisos 5 anos para conseguirmos comprar a sua liberdade e trazê-lo para a superfície. Nunca via a luz do sol. Em condições mais agradáveis, num dia com menos horrores e mais descanso, alguém saberia de certo o que dizer. Assim, ficamos todos parados durante muito tempo a tentar formular uma resposta. Por fim, o Pita volta-se para o Pollux. Bem, nesse caso, acabaste de tornar o nosso bem mais valioso. O castor ri-se e o Pollux consegue fazer um sorriso. Estamos a meio caminho do primeiro túnel quando percebo o que houve de tão extraordinário nas palavras do Pita. Ele parecia o velho Pita de antigamente. Aquele que era sempre capaz de pensar na resposta certa, quando mais ninguém conseguia. Irónico, animador, com alguma graça, mas nunca à custa de ninguém. Olho para trás e vejo-o avançar entre os seus guardas, o Gale e a Jackson, com os olhos fixos no chão, os ombros caídos, tão desalentado. No entanto, por um instante, ele esteve realmente connosco. O Pita tinha razão. O Pollux revela-se mais valioso do que 10 olos. Há um sistema simples de túneis largos que corresponde diretamente à planta da cidade em cima, por baixo das principais avenidas e ruas laterais. Chama-se transbordo porque é utilizado por pequenas camionetas para fazer entregas de mercadorias pela cidade. Durante o dia, os seus muitos casulos são desativados. Mas à noite é um campo de minas. No entanto, centenas de outros corredores, poços de serviço, vias férreas e canos de esgotos formam um labirinto de vários níveis. O Pollux conhece pormenores que conduziriam qualquer recém-chegado ao desastre, como quais as ramificações que poderão exigir máscaras de gás, ou ter cabos sob tensão, ou ratos do tamanho de castores. Ele avisa-nos da torrente de água que atravessa os esgotos de vez em quando. Prevê a hora em que os avoxes trocarão de turnos. Conduz-nos para canos úmidos e escuros para nos desviar da passagem quase silenciosa de comboios de carga. Acima de tudo, ele sabe onde estão as câmaras. Não há muitas neste lugar sombrio e brumoso, exceto no transbordo, mas mantemo-nos bem longe delas. Sob a orientação do Pollux, o nosso avanço é rápido, bastante rápido, comparado com a nossa viagem à superfície. Após umas 6 horas, o cansaço acaba por nos vencer. São 3 da manhã, portanto, calculo que ainda tenhamos algumas horas antes de eles darem pela falta dos nossos corpos, vasculharem os escombros do prédio de apartamentos para ver se escapámos pelos poços e iniciarem a perseguição. Quando sugiro que descansemos, ninguém se opõe. O Pollux descobre uma divisão pequena e quente, zumbindo com o ruído de máquinas cobertas de alavancas e mostradores. Ele levanta os dedos para indicar que temos de sair dentro de 4 horas. A Jackson organiza um plano de vigia. E como não estou no primeiro turno, encolho-me no espaço apertado entre o Gale e a Leg 1 e adormeço imediatamente. Parece que passaram apenas alguns minutos quando a Jackson me sacode e avisa que estou de vigia. São 6 horas e dentro de 1 hora temos de estar de partida. A Jackson diz-me para comer uma lata de comida e estar atenta ao Pollux, que insistiu em ficar de vigia a noite inteira. Não consegue dormir aqui embaixo. Arrasto-me para um estado de vigilância relativa, como uma lata de guisado de batata e feijão, e sento-me encostada à parede, de frente para a porta. O Pollux parece estar bem desperto. Provavelmente esteve a reviver aqueles 5 anos de prisão toda a noite. Tiro o óleo para fora e consigo introduzir as nossas coordenadas da grelha e examinar os túneis. Como seria de esperar, quanto mais nos aproximamos do centro do Capitólio, mais casulos aparecem. Durante algum tempo, eu e o Pollux teclamos no óleo, estudando a localização das armadilhas. Quando a minha cabeça começa a andar à roda, entrego-lhe o aparelho e encosto-me à parede. Olho para os corpos adormecidos dos soldados, da equipa de filmagens, dos meus amigos e pergunto-me quantos de nós voltarão a ver o sol. Quando os meus olhos recaem sobre o Pita, cuja cabeça descansa mesmo aos meus pés, vejo que ele está acordado. Gostava de poder ler o que lhe vem na cabeça, de entrar nela e desenredar a confusão de mentiras. Depois, contento-me com algo que posso realmente fazer. Já comeste? Pergunto. Ele abana ligeiramente a cabeça. Abro uma lata de sopa de frango e arroz e entrego-lhe, guardando a tampa. Não vai ele tentar cortar os pulsos ou coisa parecida. Ele senta-se e inclina a lata, engolindo a sopa, sem se dar ao trabalho de mastigar. O fundo da lata reflete as luzes das máquinas. E lembro-me de uma coisa que me tem arreliado a mente desde ontem. Pita, quando falaste do que aconteceu ao Darius e à Lavínia, e o Boggs disse que era verdade, comentaste que bem te parecia, porque não havia nada brilhante nessa recordação. O que querias dizer com isso? Não sei bem como explicar, respondeu. A princípio era tudo uma confusão enorme. Agora, consigo destrinçar algumas coisas. Acho que começa a surgir um padrão. As recordações que eles alteraram com o veneno de vespas batedoras possuem uma característica estranha, como se fossem demasiado intensas ou as imagens não fossem estáveis. Lembras-te o que sentiste quando foste picada? As árvores desintegravam-se, havia enormes borboletas coloridas. Caí num buraco de bolhas cor de laranja. Penso melhor. Bolhas cor de laranja brilhante. Precisamente. Mas não há nada parecido com isso quando recordo Darius e Lavínia. Acho que ainda não me tinham dado qualquer veneno, conclui ele. Bem, isso é bom, não é? Pergunto. Se consegues separar as duas coisas, então consegues perceber o que é verdadeiro. Sim. E se tivesse asas, poderia voar. Só que as pessoas não têm asas, contrapõe o Pita. Verdade ou mentira? Verdade, respondo. Mas as pessoas não precisam de asas para sobreviver. Os mimos gaios precisam. Ele acaba a sopa e devolve-me a lata. À luz fluorescente, as olheiras dele parecem feridas. Ainda temos tempo, podias dormir. Sem contestar, ele volta a deitar-se, mas fica apenas a olhar para o ponteiro oscilante num dos mostradores. Lentamente, como faria com um animal ferido, estendo a mão e afasto-lhe uma onda de cabelo da testa. Ele contrai-se quando lhe toco, mas não se afasta. Então continuo a acariciar-lhe o cabelo. É a primeira vez que lhe toco, voluntariamente, desde a última arena. Continuas a tentar proteger-me. Verdade ou mentira? Murmura ele. Verdade, respondo. Isso parece exigir uma explicação. Porque é o que tu e eu fazemos. Protegemos-nos um ao outro. Passado um minuto ou dois, ele adormece. Pouco antes das 7, eu e o Pollux começamos a movimentar-nos entre os outros, acordando-os. Seguem-se os habituais bocejos e suspiros que acompanham o acordar. Mas os meus ouvidos detectam também outro ruído. Parece quase um assobio. Talvez seja apenas o vapor escapando de um cano ou a passagem distante de um dos comboios. Mando calar o grupo para escutar melhor. Há um assobio, sim, mas não é um som prolongado. Parecem várias exalações formando palavras, uma única palavra, ecoando pelos túneis. Uma palavra, um nome, repetido incessantemente.